Y por unos... ¿Cuántos minutos nos vamos a alejar un poquitito del rock? Aunque no tanto. Aunque no tanto, pero nos vamos a adentrar más en la música popular brasileña, porque este próximo 30 de octubre se va a estar presentando por primera vez en, en el país. Nupa, ya estoy traduciendo, no puedo más. Se va a presentar por primera vez en el país un artista brasileño que tiene muchas, pero muchas décadas tocando. Es muy conocido en su país, es una institución en su país, como estábamos charlando recién con quien va a propiciar de traductora, Josi Díaz. Bienvenida, la saludamos a ella primero, que es el señor Alceu Valença. Bem-vindo. Eu vou falar muito mais devagar, prometo. Eu também. Tá, le estoy diciendo que vamos a hablar un poco más lento, ¿no? Porque... Y yo también. Y vos también, dice. Bienvenido por primera vez en la Argentina. ¿Qué, por qué tanto tiempo? Siempre me pregunto, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué? Porque el tiempo no tiene tiempo. ¿Eh? El tiempo son tres. El tiempo es presente, pasado y futuro al mismo tiempo. Entonces... São as oportunidades. Uhum. Vai lá. E essa é a primeira vez que eles fizeram um convite para eu vir aqui. Eu vim logo. Claro. Ah, bem. A primeira vez que lhe invitaram. Como não lhe invitaram? Foi invitado pela primeira vez. Ah. De uma maneira super natural, como eu gosto. Uhum. Uma pessoa, um produtor de música uhum. daqui de Buenos Aires. Foi ao Pernambuco participar de uma feira de cinema ou uhum. de literatura. Sim. E lá conheceu minha obra e me convidou para vir aqui. Como eu já tinha vindo para cá em férias, uhum. vacaciones, já tinha venido. É, e gostei muito, eu digo, no mínimo vai ser bom eu estar em Buenos Aires. Claro. Entendeu? Para desfrutar de coisas da cidade que eu achei bacana, que tinha... Um bom astral, por isso que eu estou aqui. Mira, boa vibra, não? Exato, aí vou fazer um show, vim uhum. fazer um show. Eu sou um artista que tem quatro tipos de show. A ver, ele é um artista, diz, se entende, não? Ou não mas hoje, não, ao mesmo tempo. Pido perdão, mas sou o único na mesa que não fala português. Necessito uma tradução, supongo que alguma gente também. Está bem, vamos usarla. Claro, que tal? Sou Josi Díaz, estou aqui acompanhando ao seu. Sou uma cantante pernambucana que vive aqui em Buenos Aires uhum. há 15 anos. E, bueno, vim a ajudá-los a entender um pouco de lo que disse ao seu. Ao seu conta que seu show, verdade, ele tem... cuatro formatos de shows uh-huh. para distintas épocas ahí de Brasil. Hay un show para carnaval, hay un show para la época de São João, que es basado en forró, que es un ritmo de ahí del sí. Nordeste. Una hay fiesta muy importante. Claro, que sucede en junio, julio. Y después hay un show que es con músicas más urbanas y hay también un show más acústico también. Uh-huh. Y acá justo en Buenos Aires el 30, este domingo a partir de las 8, ele vai apresentar um show que reúne esses quatro shows. Então uhum. vai ser um show incrível, com uma super banda de 12 músicos. Metales. Né? Há seis vientos e toda uma banda assim de suporte incrível, uhum. com toda a energia e a alegria uhum. de Alceu, que é impagável, imperdível. Já havias feito isto? Já havias feito isto de juntar esses quatro shows, essas quatro classificações de shows? Você já havia fazido quando... Não. Não. Será a primeira foi. Oh, eu pensei que estava... Será a primeira foi, hein? Claro. Agora, será a primeira vez. Uhum. Eu sempre faço o show, uhum. Mas aqui eu tentando fazer um panorama claro. Do que é a minha música, porque inclusive no Brasil... Mesmo, as pessoas nunca compreenderam muito bem o que é que eu faço nesse sentido, porque não tem classificação. Uhum. Diz é isso e aquilo, é aquilo outro. Uhum. Diz que sua música não tem muita classificação, que de hecho lhe passa, inclusive em seu país, digamos, que não é isto, tampouco é isto, mas tampouco se parece. Não, que en verdad, claro, no se encuentra como un rótulo para poner en su música. Lo que dice es la música de Alceu Valença, que es única y es uh-huh. de él, no se encaja en nada, porque él pone un poco de todo, o si puedes leer como un poco de todo, pero en verdad es la música de Alceu Valença. Uh-huh. Es algo, una música autoral, muy rica, tanto que yo como brasileña puedo dar fe, asegurar. Que, digamos, en Brasil es muy difícil encontrar a artistas como Alceu Valença, que tiene 40 años de carrera y sigue realmente haciendo lo que le gusta, de la forma que le gusta, y realmente con una poesía increíble, con una riqueza melódica y armónica y de composición impresionante. Vamos a escucharlo, si nos permitan. Vamos a abrir un poquito. Un poquito. Un poquito. Ah. Ahí va. Alceo Valenza está con nosotros, toca el próximo 30 de octubre, le damos bien todos los datos. Esto que va a sonar ahora se llama Anunciación. Anunciación. Anunciación. Anunciación. Anunciación. Anunciación. As paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol coarando nossas roupas do varal. Comigo. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vem chegando. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo. Teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Ay, con un brasileño no hay caso, claro, esto es así, esto sucede. ¿De dónde saca la energía? Del sol. Alceo Valenza está sonando en Nacional Rock Noticias. Le estaba por decir que el domingo 30 de octubre a las 8 de la noche, y esto es puntual, van a estar tocando en grupo, no lo habíamos dicho, en Avenida Santa Fe 4389. Alceo Valenza es un músico que tiene, por si recién se enganchan, mucho tiempo tocando en Brasil, tiene mucha historia, él es de Pernambuco. El Brasil particularmente ahora, y no es ajeno tampoco a las situaciones políticas que fueron sucediendo en su país y las reflejó en su arte. En de hecho, más allá de ser músico, también es colega, trabajó como periodista, así que tiene la visión de lo que pasa en Brasil. ¿Cuándo? Há muito tempo. Eu sou 6 anos mais novo que Paul McCartney. 6 anos mais jovem. Acho que 7 anos mais novo do que Mick Jagger. Ah, mira, então, tá muito melhor. Então faz muito tempo que quando eu periodista, quando eu estudava direito, eu estudei direito e eu fiz um pouco de jornalismo trabalhando nas sucursais de jornais nacionais do Brasil, lá em Pernambuco. Trabajó mucho tiempo trabajando en, ¿qué sería la Jornal Nacional de Brasil? ¿Qué es el Sí, un jornal, un periódico. De imprensa, nacional. Ah, ok, bien. Un diario de tirada nacional. Eso quería decir. Particularmente este momento histórico que está viviendo político Brasil, ¿él cómo lo ve? Como eu vejo, eu vejo o Brasil ficando um país, ele resgatou da classe pobre 38 milhões de pessoas, então, que hoje são classe média, entendeu? Vai muito bem economicamente o Brasil, isso é fundamental. Agora eu vejo de uma certa maneira o Brasil perdendo a sua identidade, a maneira de pensar, o jeito de pensar, e até de uma certa... Eu, para mim, não faz mal nenhum, porque eu já suplantei isso aqui, eu já tenho sucesso bastante para fazer, cantar daqui a 50 anos, senhor Ricardo. Mas o Brasil, ele começa a perder a sua identidade cultural, entendeu? Não, e para fazer uma música que nem um rock bacana, do jeito que o rock é, para fazer um pop descartável e burro, certo? Isso dentro da cultura. Então, a trilha sonora do Brasil não corresponde à inteligência do governo no sentido de econômico, etc. Lo que está diciendo João Mejossi es que económicamente ve una mejoranza en el país, o sea, ve que gran porcentaje, o al menos un porcentaje de gente que era muy pobre ahora está como pudiendo ascender en la clase social. Lo que sí ve y le llama la atención muy negativamente es la pérdida de identidad cultural que se está generando en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que a lo mejor que ni siquiera están haciendo un rock, digamos, más por años, sino un rock, pop horrible. Un pop horrible. Qué loco, porque Brasil tiene una identidad muy fuerte, hablando de música, son muy respetuosos con su música. Exactamente, mas o grande problema es que el mundo todo ficou de cócaras para a coisa americana. Você tem que ser... Então é o seguinte, você tem que... Por exemplo, eu fiz um filme agora. Sim. Eu dirigi uma película agora. Na película. Quando eu digo que o filme meu chama-se A Luneta do Tempo, não soa, mas não parece ser uma coisa muito bonita. Mas quando fala que a tradução dele é The Telescope of Time, todas as pessoas... Vamos verla! Vamos ver! Diz aí, quando dirigiu uma película e quando diz o título em português, que é o título... Luneta, como é o nome do filme? A Luneta do Tempo. A Luneta do Tempo. O que significa? Como? Catalejo. El catalejo del tiempo. Un telescopio del tiempo. Y cuando lo dicen en portugués, nada, pero cuando se lo dicen ahí la versión en inglés, están todos preguntando, ay, ¿quién actúa? Quiero ir, ¿no? Raro, ¿no? Un momento raro. Entonces, yo creo que yo siento eso, que América Latina es la bola de la vez económicamente. Entonces, cada vez más yo siento que nosotros debemos tener un orgullo de sermos também, de sermos gente, de sermos nação, de termos nossas tradições também. Claro que você tem que compartilhar isso com outros povos, mas não de uma maneira subserviente. E eu vejo que o Brasil, e na França também eu vejo isso aí, está fazendo sempre sendo uma coisa como um segunda nesse sentido. A França é, hoje em dia, culturalmente, é como se fosse uma... É um produto de segunda classe sempre. Sempre na imitação. E eu gosto de ter minha personalidade. Eu sou eu. E acabou. É como se está perdendo a identidade de muitos países no mundo, não? Como o caso do Brasil ou França, que deixam de fazer sua música e começam a imitar mal a lo que vem ao pop ou ao rock extranjero. Y se va perdiendo identidad y se va realmente pasando a segundo plan lo que es la cultura y la música y toda la riqueza de un país. Sé que vivió en distintas regiones, en distintas ciudades de Brasil a lo largo de su vida. ¿Esto influyó en sus distintos estilos musicales? ¿No Brasil? Existe muitos... Não, você morreu? Não, morri ainda não. Você morreu ontem e aqui não, está o suspiro sou vivo. Com nós. Eu sou vivo. Não, você morou. O fato de você morar em várias cidades, isso influenciou sua música. Evidentemente que morar em vários cantos, né? Eu sou de uma região no interior de Pernambuco, que é uma cultura absolutamente diferente da cultura carioca do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Depois eu fui morar no Recife, que é uma metrópole, mas que tem uma cultura totalmente diversa também do resto do país, né? Então, Eu estudei, eu estudei na universidade, eu fiz literatura, eu fui poeta antes, né, de meus livros, minhas poesias eram publicadas nos periódicos, maiores periódicos e tal. E depois eu fui para o Rio, já conheço outra cultura. Depois fui morar na França, já conheço outra cultura. Sim. Então, tudo isso, de uma certa maneira, pode ter influenciado, mas ficou dentro de mim muito mais a... Ficou mais o primal. Uhum. O que é... Primeiro. Da onde eu sou? Primeiro primal. Uhum. Primal, até o João Leno falava no grito primal, que é o primeiro. Vai, mas você ficou muito mais a coisa que vinha dentro da minha alma e não aquilo que mandava que eu viesse a gostar, entendeu? Então, eu sempre primei por essa questão de não me colocar nunca como inferior a ninguém. Não me interessa isso, sabe? Eu sou Alceu Valença, não sou maior do que ninguém, mas não sou menor do que ninguém. Então, uma vez eu fui cantar num festival na Europa e aí perguntaram a mim, o que é que você acha cantar depois de Bob Dylan? Então, eu disse para... Voy a empezar a traducir la última parte y después a un resumen de la otra. Pero dijo que lo que está contando ahora, la anécdota que está contando ahora es que tocó en un momento antes que Bob Dylan. ¿En dónde? ¿Onde era? No, até a pessoa da televisão perguntou a mim, o que acha de cantar antes de Bob Dylan? Claro, ¿qué te parece que vas a cantar antes de que suba Bob Dylan al escenario? Eu disse para ele, eu acho que artista, que as questões de... O artista verdadeiro não precisa sofrer comparações, cada qual é um. Mas se você insiste em fazer essa pergunta, pergunta a ele o que é que ele acha cantar depois de mim. E eu era um pobre desconhecido. E ele disse isso, digamos, que nada, também seria justo, de alguma outra maneira, perguntar-lhe a ele que pensa cantar depois de ele, não? Digamos, e que não o conhecia ninguém nesse momento, não é que lo dijo agora, quando em Brasil é e muito conhecido. Se me queres ajudar a dizer as últimas palavras, porque E as primeiras também. As primeiras. Como foi cambiando de lugares? Foi vivendo em muitos lugares, em muitos outros estados de Brasil, em um momento vai Rio e de Rio despega a França, verdade? Claro, estuvo uma época em França e de aí, bueno, pudo seguir desenvolvendo sua carreira. E o que comentava esse episódio do festival, quando lhe entrevistaram e perguntaram o que é toca sí. Antes de Bob Dylan, él decía que los artistas no tienen que tener esa comparación, ¿no? Y si el periodista le interesa tanto saber qué pasa, que pregunte a Bob Dylan qué es tocar después de sí, él. En un momento dijo que era un ilustre desconocido. Claro, era un ilustre desconocido. Me gusta la expresión, el ilustre desconocido. ¿Y ahora qué están haciendo? O sea, ahora está presentándose en la Argentina y está trabajando un nuevo material en su país. O sea, ¿en qué momento artístico lo encontramos? ¿Yo? Sim, você que está fazendo, além de estar apresentando-se, tem muitos shows. Eu estou para lançar o meu filme. Isso. Meu filme é... Minha película, né? A minha película é um musical também. É a película mas que não recém, que está dirigindo, é um musical. É um musical que é uma tragédia musical. É uma tragédia em forma de musical. Claro. Mas não tem nada a ver comigo. Eu não estou fazendo um filme para ser um documentário sobre mim, nem a minha vida. Ele, nada a ver com a vida, não, não é um autodocumentário. É uma ficção. É uma ficção. E dentro dessa questão aí, eu durante 12 anos, eu passei fazendo, preparando essa película. 12 anos. 12 anos estuvo então, preparando essa película. E eu fiz 200 músicas nesse período para poder... Mas só entraram... 200 canções para essa película. Canções. Só entraram no filme 12. Dessas 200, somente entraram 12. E eu gravei quase todas as músicas. Eu tenho 100 músicas, no mínimo, que eu gravei para esse filme. Então, eu deverei lançar essas músicas depois. Sim, sí, não? Claro. Então, depois dessa apresentação da película, nós lhe perguntávamos se algum disco estava a ponto de sacar. Depois de todo esse material que estuvo trabalhando, vai sacar um disco. Muchísimas gracias por haber venido, que disfrutes mucho esta estadía acá en el país. ¿Hasta cuándo se quedan? ¿Hasta cuándo se quedan? ¿Vos va a tocar? Hasta el domingo, no, próximo domingo, y ahí va embora para onde? No otro día voy embora para Rio de Janeiro. Para o Rio, se va para Rio. Eu moro no Rio de Janeiro, moro em Olinda também. Fico meio dividido entre duas cidades, uma no Nordeste e outra. Olinda é Pernambuco. Claro. É muito bonito. Recife, muito bom. Sim. Pernambuco é lindo. Sim. Pernambuco é uma maravilha. Você vai ver o carnaval de Pernambuco, tem nada a ver com o carnaval do Rio e nem com o da Bahia. o carnaval das ruas. Da rua, coisa. Você não paga nada. De las calles, não é uma coisa assim como que tens que ir a pagar uma entrada e... Não, você se diverte vendo shows maravilhosos de músicas da terra e de cantores nacionais, tudo de graça, não paga absolutamente nada. Todo grátis, não tem que pagar. E tem, as pessoas têm um costume de se fantasiar de... Se disfrazam as pessoas para ir ao carnaval. Exatamente. Como um carnaval mais medieval. E esse carnaval participativo, talvez. Onde a gente sale por aí... É um carnaval participativo, onde a gente sale. Sim, mais do medievo, outro tempo, carnaval de outro tempo. Eu recomendo muitíssimo. Isso. Claro. Exato. Mas também moderno, porque... Depois eu vou mostrar uma música do carnaval de Pernambuco, minha, que eu canto. Bota aí, peça para ele botar. Diabo Louro. Né? Diabo Louro. Isso você... vamos escutar agora. Ouça para você ver como é que é. Ah, bem, para ver como você... mais ou menos... La historia es. Muchísimas gracias. El próximo domingo, entonces, en Groove, Avenida Santa Fe 4389, Alceu Valenza se estaba presentando acá en la capital federal. Muy obrigado. Vayan a comer porque les habíamos interrumpido. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Nos vamos escuchando esta canción que Alceu nos recomendó que escucháramos. Diablo Louro. Diablo Rufio. Na minha frente, com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira, marcando joelho no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz. Um diabo louro faz cor na minha frente, com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira, marcando joelho no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz. Foi paranoico, fantástico, mágico, me fez sedento, atento, elástico. Chegou rasgando, pisando, chiclequizando total. Que loura bonita fazendo o diabo no meu carnaval. Yeah! O diabo louro faz cor na minha frente, com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira, marcando zoeira no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz. Um diabo louro faz cor na minha frente, com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira, marcando zoeira no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz. Foi paranoico, fantástico, mágico, me fez sedento, atento, elástico. Chegou rascando, pisando, chiclequizando total. Que loura bonita fazendo o diabo no meu carnaval. Yeah! Beira marcando zoeira no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz. Um diabo louro faz cor na minha frente, com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira marcando zoeira no meio da praça, quebrando vidraças, isto não se faz. Foi para mais fantástico, mágico, me fez sedento, atento, elástico. Chegou rasgando, pisando, chiclequizando total. Que loura bonita fazendo o diabo no meu carnaval.